Cordeiro que foi morto, digno de receber toda glória, honra e louvor, poder, riquezas, sabedoria. São milhões de anjos ao redor do trono, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro, digno de receber. Digno és de tomar o livro e de abrir o seu ser. Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, povo e nação. E os fizeste reis e sacerdotes para o nosso Deus, e eles sobre esta terra reinarão. Digno é o Cordeiro que foi morto, digno de receber. São milhões de anjos ao redor do trono, proclamando em grande voz: hoje, digno é o Cordeiro, digno de receber.